Não, isso aí está acionando. A estação veio de ponto para interceptar. Ela é bom, fica legal. Na 017, desça para o nível 060. Mike 230, Tower. Mike 230, we're just putting on our final numbers and just now. Roger, Mike 230, all over the flash contacts for India. Mike 230, Mike 230. Cancelada a restrição de velocidade, autorizado o sinal IRS X-Ray. Estamos no aeroporto, estabilizado no localizador. Prefeito desse para 4.3, Senegal no 017. Observador azul 4235, TLS no zero. Azul 4235, autorizado com uso pistão no zero, vento 090 graus, 08 nós. Olhando o pouso 4235, confirmado se aceitar. Forma pista úmida aqui, chuva, sem chuva sobre o metro do campo, chuva pista úmida. Negativo 435. America 230, hold the position. All position, America 230. parachute is ready for departure. America, shoot you, are you ready? Affirmative, you're ready, America 330. Clear to land up and reach runway 10, America 230. Clear to land up and wait, runway 10, America 230. Azul 4235 no solo aos 44, libere taxi 6 Foxtrot, segue taxi via Alpha, corte antes da taxi 6 Juliet. Posto de chama 313. América 230, S para de baixo, runway 10, wind 0 degrees, 10 knots. América 230, clear step 4, runway 10, wind 0 degrees, 10 knots. Boa noite, assunto de identificação. Você vira, chegada boa noite, 1 para o nível 050, Canadá 10 no 7. Se você tiver condições, vou estar acessando 3305. Então, 970, complete aproximação, chama a torre de Salvador 118, decimal 95. Dispatch with control, 120 smites. 2180, America 230 is passing 1700 for flight level 360, Momo departure. America 230, radar contact, climb to via, Momo dispatch with level 360. Via the Momo departure, 360, America 9, 230. Número 28, pista via Paradão do Céus, autorizado, final ILS X-Ray, pistão da zero, reporte estabilizado no localizador. No momento sem chuva sobre o campo, pista úmida. Oxan Metro 22, está visualizado em Índia, ponto de espera puxando 0, reporte pronto, QNH 1017. Privado, alinhar e manter puxando 0, Oxan Metro 313. Mais 2 minutos. No solo aos 50, libera próxima direita, táxi via Alfa, Rio até o Pátio 3, posição prevista 5 Romeu, tenta sair da rua. Bom, Alfa, Rio, Romeu, ação 3, autorizado a colagem, pista no 0, vento 080 graus, 08 mais. Azul 4980, pronto 4. Azul 4980, cruzado Recife, e a rota do ponto de voo, sinal de voo 350, saída Pouca, transição Caju, decola da pista no 0, com a primeira curva esquerda, transponder 5035, controle Salvador, 120, decimal 8. Azul 3-1-3, decora 5-2, chama o controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, boa, né? 3-1-3. Autorizado, pouso, pista no 0, vento 090 graus, 07 nós, pista úmida. Ciente, autorizado, pouso, gol, 1888, obrigado. 5 após o SAP, saiu o Laguna, desci para 2 mil pés, autorizado, final do S, aponte localizado, estabilizado, 3305. Após o SAP, zona, autorizado, SAP. Tipo zero, contato Recife, Central Frequency 12685. Isso é Lego 12595. Lula 38, no sol 5000, libera a direita, taxia via Alfa, Juliette, para portão 08. Juliette, 08, com 88. Zero táxi via Índia, o ponto de espera da pista 0, reporte ponto que é negado no 017. Zero, autorizado na área de decolar, sistema 0, vento 090 graus, 089. Azul 4980, decolada 01200, show controle da presente, 120, só 8 viagem. 208, Azul 4980. Controle Salvador, boa noite, Azul 4980, cruza 2000 pés, perfil da FUCA. Azul 980, contato radar na decolagem, super via, pega a cuca para nível 350. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 08 nós, pista ainda. Autorizado pouso, capoeira 10, 330, obrigado, né, com você. Chama centro Recife, frequência 12. 51, alterno 2235. Thank you. você já tá, você parte para ingresso. Confirmando pista 1-0. Cruzado táxi via pista, libera na Lima, reporte para ingressar no site 1-0, para reforço. Site 8, acima de notificação, dessa via, chegada do Médio 1, até o nível 0-0-0, reajuste no número 7, número 2 na aproximação. Agora com acesso recife, frequência 2005 e ao PM a frequência 2500. obrigado, a posição, ingresso Tati 1 no contorno dos portões, aproxima Taxi, cogindo ingresso Taxi Índia, aproxima ponto de espera da pista 0. Ação de identificação, esse via chegada a Bonfim para 4.3, existe altímetro 1.7. Foxfire Delta Golf Alpha. O Mike Echo, estação de identificação, 4090, condições de voar direto à posição Conde. Posso mandar minha 01 do sul do Salvador, 4090, está autorizada a de Conde, Mike Echo. 3, isso é para 2006, autorizado com LS, reporte no localizador estabilizado. Mas tem a via chegar. 9, se eu estiver chamando. Isso é 959, entre os dois, que é mais um taxi. Eu vou estiver chamando, chama taxi para 959. We are now four ready for